258, efetua um desvio. Tocando à direita, voando agora na porta de TAP. Índia, ok? Não, Juliette. 05, mantenha a posição, táxi via Índia. Gol 805, mantenha a posição. Mantendo a posição, gol 805. 6258, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.16. 3.000, 0.16, 6258. Azul 4062, agora o ajuste na 096. Ok, obrigado. É pista a vista, tá? Tá bem? Sente, a porta está brisada, o azul 4062. Ok. Elevador Tower, good evening, go 1714. Information Bravo, stand at gate 2, frequency to clearance Aracaju. And 4, stand by to clearance. Stand by. 26, bom pouso, azul 4062. Obrigado, garota, bom dia pra você. Poxa, né, 6258, desça para 2.000 pés, ajuste 1017. Suporte localizador, está livre ali. 2017. Bom dia, 4062 azul, final, observando o gol na pista. Afirmativo 4062, continua a aproximação, aguarde pista livre. Valeu. 96 no solo aos 23, direita, Alfa e Juliette, porta 14. Alfa e Juliette, 4, 896 ali. O 4062, cheque o trem, vento calmo, autorizado o pouso. Checado, o 4062. Localizador, visual Capesta, 6258. Oceano 6258, completo final, torre 1186, bom pouso. 186, obrigado. Você tá presente? O Caracaju. O gol no 805, tá na ponta de espera próxima. Ali mantém o 805. Ali mantém o 805. Oi, boa noite, Oceano 6258, 3 milhas, fora de cano. 6258, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando. Juliette, gol 1896. 1896, portão 4, autorizado ingresso. Ok, 896, portão 4. Azul 4062, aos 27, Alfa e Kilo, pátio 3, posição 4. Alfa Kilo, pátio 3 para 4. 4062. Por 805 tem vento calmo, pista livre, autorizado a decolar. Autorizado, bom, 805. Livre pouso, Oceano 6258, cheque o trem, vento calmo. Livre pouso, 6258, baixou e travou. 1805, aos 29, 120, decimal 8, bom voo. Olá, obrigado. 7, gol, 1805. 1805, contato radar decolagem, sua para 370, sai da Tucã. É, confirme? Contato radar 370, sai da PUCA, gol 1805. Gol 1805. Confirme. Copiou a informação? Matias, sou PUCA. Afirma. Controle Salvador, boa noite. Bom dia, ele é Strip 5344, cruzando, passando agora 200 para 1950, Cinti da Bravo. Strip 5344, acena identificação, autorizado chegada a mar e desça e mantenha 050. 050 para o Strip 5344, acena a identificação. Alfa e Juliette, portão 11. Alfa e Juliette para 11, obrigado. 1714, right to copy. Ok, prossiga. Go ahead. Meet you Aracaju, Florida 230 via Golf 677 at the takeoff runway 10 left turn, Puka departure, Aracaju transition. Saúdo departure 120 decimal 8 and Skolk 5052. Roger, here is Aracaju, flight level 230, Golf 677, Puka departure, Aracaju transition. After the cross turn left, departure control 120, decimal 8, Skolk 5052, go 1714. Call me, start up and push back. Oh, thank you. Gol no 994, cópia. Afirma, prossiga. Autorizado 350, Maceió. Gol via Upper Whisky 58. Decolagem 1-0, curva esquerda, Pucaracaju. 120, decimal 8, 5060. Autorizado 350 para Maceió, Upper Whisky 58, decolada 10, com curva esquerda. Saída será Puca, transição Aracaju. Controle 1208, transporte 5060, gol 1994. Chama para puxa sonamento. Camarada. Puxa sonamento no 08, tá 3152. 3152, aguarde só um instante pro puxa. Aguarda, 3152. Trip 5344, 273.000 pés, ajuste 10016. Zero, gol 2-0. Objeto 6746, sem identificação, chegada a mar e desce até o 050. Tráfego da Oceané está ingressando para o portão 11, vai passar a retaguarda, após o tráfego está livre, você puxa. Após o tráfego da Oceané, no portão 11 está autorizado, 3152. Controle Salvador, Trip 5344. Poderia nos informar nosso número de pouso, para pouso? Gol 1805, chame Recife, 12685, alternado no 2545. 2085, 2545. Boa noite. Boa. Salvador, Controle Salvador, boa noite, Trip 5344. Poderia nos informar a nossa ordem para o pouso? É o número 1, prossegue na proa de Itap e após Itap Duna. O Trip está realizando um pequeno desvio esquerdo para de uma formação e solicita que tenha um apoio médico para um dos nossos passageiros, para assim que pousar. Sim, o senhor declara emergência ou apenas prioridade para pousar? Negativo, nada, nenhuma emergência, só um apoio médico para quando pousar. Sim, eu apenas informo o motivo, é um paciente passando mal? Passageiro com pressão baixa, já tem dois médicos acompanhando, mas vamos precisar de um acompanhamento mais detalhado no solo. Gente, apenas informa o sexo e a idade do passageiro? Uma mulher de aproximadamente 30 anos. O Trip tem condições de informar a poltrona? Só um momento que eu vou consultar os comissários e já te volto. Sim, Tenente Duna, descendo para 2.000 pés, a trip 5344, reporte estabilizado. Duna, descendo para 2.000, 3. Botão 3291 na escuta do controle. Oi, bom dia, tudo bem? É o 3291, cruza 180 até 160. Botão 3291, acione identificação, autorizado chegada a Bonf, desça até o 0620. Bonf 0620, 3291. Web 6746, mantendo a velocidade, descendo para 3.000 pés na proa de Itape. Permanece 1.016. Controle Salvador, comandante do TAN 3170, descida autorizada até 150, até 3170. Controle Salvador, TAN 3170. 3170, sendo identificação, chegada a mar e desça até o 050, correção 070, reduzindo para 250 nós. Dos 2509, desce para o 070 da 3170. TAN 3891, desça para 4.000 pés, ajuste na 06. 4.000 na 06. Olha, TRIP 5344, informa que a passageira, aproximadamente 30 anos, sentada na 27 Delta, já tem atendimento de 2 médicos a bordo e aparentemente a pressão baixa. Sim, já foi formada a torre e já solicitamos apoio em solo. Pro trip 5344, reporte estabilizado. Reportará. Mas você tem condições de prosseguir até o portão. Gente. Web 6746, mantendo ainda a velocidade? Web 6746 indicada? Webjet 6746, controle Salvador? Confirma como recebe o controle? Gente, agora com 250? O Web 6746 mantém a 250. TAN 3891 indicada. 250, TAN 3891. Gente. Lança 3152, tem autonomia de 2 horas e 20, um POV de 119 pessoas, alterna Aracaju. Autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia, no ponto de espera chama pronto, 1016 ajuste. 1016 no ponto de espera chama pronto, 3152. Trip 5344 estabilizado no localizador da 10. Rede completo final, torre 1186, bom pouso. 286, grato pela ajuda, trip 5344. O trip 5344 estabilizado na final. Trip 5344, reporte baixar travado. Vai reportar quando baixar travado. nosso 3891. Tan 3170, redução agora 220 nós. Reduz 220 nós, Tan 3170. Eu chamo por gentileza na frequência 118612. Perfeito. Porta 3.170, reporta que a mínima na limpo, que a 40 milhas é 2409, é possível? Certo, 240. O TAN 3170, abaixo de 90 não tem condições de reduzir para 220? Abaixo, sim. Certo, então reduza para 220. O TAN 3170, reporte atingindo ao número 3 na aproximação. Web 6746, efetuando desvio? 030, quando está na formação. Vocês têm condições de voar duna? Tem mais um minuto. Vocês confirma a indicada do Web. 150. Vocês voam em duna, o Web 6746 descendo para 2010, o ajuste é na 06. 2006, o Web 6746. Tem livre pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso, trip 5344. Salvador, o TAN 3152, chegando no ponto de espera da pista 10, está pronto. Sim, está, mas é ponto de espera. Não será, 3152. Salvador Tower, go 1714, push and start gate 2. O TAN 3170 subvetou para sequenciamento, esquerda para o 360, limite localizador. Esquerda 360, limite localizador, 3170. Descendo agora para o 050, TAN 3170. Até o 050, 3170. Meia 746 indicada. Tem condição de manter até duna? Vou manter, TAN 3152. Bora. Curva à direita, pro A220, limitado pelo localizador. Ok, vetoração, direita 220, limite aloque TAN 3891. Controle TAN 3170, reporta vai ter que manter pro A340 para evitar uma formação TAN 3170. Gente, livre de dias, reporte a perna para novas instruções do TAN 3170. 5 milhas, reportará, 3170. Gente, TAN 3891, desce até 3 mil pés, aguardando vetores para o localizador. 3 mil pés, aguardando vetores, 3891. 01. Alfa Juliette, 01, grátis. Isso, seguinte, Nelson. Está para embarcar pela porta traseira? Pela porta traseira, ok, vou informar. 70. Sente livre. Vento calmo. Autorizado a decolar, o TAN 3152. Reduzindo 70, reduzou para 1809, segue como número 3, a nave do prédio segue agora com 210 de indicada. Reduz 1809, agora da 3, 170. Zulu 52, decolou aos 47, 120, decimal 8. 208. Reduzindo agora, TAM 3891. Toma os médicos para ingressar pela porta traseira. Cliente, grato, triple 5344. Ingressa Juliette, portão 01 tá livre. Salvador, já tem autorização do Gol 18 na frente? Tenho sim, só mais um instante e apaga a cópia. Ok. Vai livrar na Juliette 01, triple 5344. Radar, para 330, sai da PUCA, TAM 3152. Direto 330, TAM 3152. TAM 3170, reautorizado 4000 pés, ajuste no 06. Está 4000, TAM 3170. Tower, go 174. Go 174 after Embraer 1 and 2 of Trip Company, clear startup and pushback. Okay, after Embraer, clear to push and start. Go 174. 3891, 2000 pés, ajuste 1016, está livre LS. 2000 pés, 1016 LS, obrigado. 3170 da TAM, desça para 3000 pés, ajuste 1016 nessa pro intercepta. Intercepta nessa, desce pra 3000, tá 3170. Escuta, prossegue. 370, João Pessoa, para o ISC 58, decolagem 10, curva esquerda, PUCA, Aracaju. 120, decimal 8, 5062. Para João Pessoa, 370, decimal 58, decola da 10, com curva esquerda, PUCA, Aracaju. 208, contato de saída, 5062, transponder. Correto, chamo para puxa o sinal. Marinha igual 1893. No 70 da TAM, 2000 pés, ajuste 1016. Para 2000, 3170. Reporte estabilizado. Mandará. Estabilizado o localizador, tá 3170. Seja completo final, aguardando transferência de comunicações. Olha, tá 3170. Tá 3891, complete agora com a torre 118.6, bom pouso. Tom, livre pouso na pista 10, 167. Torre, o Gol 994 para pushback estacionamento, portão 3. Ciente no 994, aguarda tráfego a retaguarda. Sim, vai aguardar. Torre, TAM 3891 estabilizado, campo à vista, boa.